Las nalgas de mandarín. Estão prontinhos? Prontinho. Muito bem. Então, o tema desta noite vai falar de irmãos e irmãs. Ok? E traz, como já é o usual, três cenários diferentes que vocês vão ter então que escolher. Antes de ir aos cenários, Miguel, deixa-me só fazer uma pergunta rápida. Mas é irmãos verdadeiros ou aqueles irmãos tipo no Pornhub, que é stepsister e não sei o quê? Por acaso, Carlos, intrigas-me e imaginas-me. Só para saber se é verdadeiro ou é só a brincar. Só para... E ainda dizem que não há grandes pensadores. Não. Não me esclareceste, mas vou esperar pelo desafio então. É verdadeiro. São irmãos verdadeiros, ok. Sim, verdadeiros na tela, exatamente. Na tela, claro, sim. Okay. Então, no cenário 1, ou como eu gosto de lhe chamar, está tudo bem fodido, vocês descobrem que são irmãos do Michael Myers. Conhecem o Michael Myers? Claro. Sim. E sempre, vocês descobrem, e a partir daí, sempre que vão a um evento, opa, uma festa, uma merda qualquer lá, aparece um maroto a debulhar toda a gente como se não houvesse amanhã. Vão ver? Vocês estão, pedem um café, vem o gajo, decepa o braço à empregada, corta a cabeça ao gerente, sempre um banho de sangue em todo o lado onde vocês estão, e para variar, a polícia nunca percebe que está relacionado com vocês e nunca o consegue apanhar, e vocês têm isto de querer mamar com isto para o resto da vida. Cenário 2, ou como eu gosto de chamar, está tudo bem colado. Vocês acordam e são siameses pelo testículo direito do homem adulto mais próximo, geograficamente mais próximo de vocês. Neste momento. Mas todos os dias pode mudar. Não, quando acordar é amanhã. Ah, mas eu não sei quem é, como é que é. Isso é um wild card. Isso é um wild card. É, mas acho que é. Mas, se fosse neste momento, tinha mais piada, cara. Não, porque depois fazia eco. Os dois na tenda. Fazia muito eco. Ia dar para gravar. Mas perceberam? Epá, infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Estou a pensar quem é o primeiro homem que eu ia encontrar amanhã. Mas não é o que vais encontrar. É o que. Pode, imagina que vai esta noite dar-me um sem-abrigo. Debaixo do teu alpendre. Tu amanhã acordas e tens o gajo agarrado a ti. Ok, já percebi. Partilhava meio tomatinho contigo. Ou um tomate inteiro, não é? Ou tomate todo, sim. Okay. Essa opção para mim já está iluminada, porque provavelmente o gajo mais próximo seria o meu vizinho mesmo aqui do lado. E o gajo tem quase 2 metros, portanto era uma coisa... Não ficava muito bonita a nível de si mesmo. Andavas pendurado, não é? E depois... Não, tinha sempre a perna levantada, porque andava no ar. Tipo um cão. Estava levantado no ar pelo tomate direito. Esgalhavas um colhão. Era complicado, era uma imagem muito bonita de se ver. Por acaso, quando fazem filmes de siameses, os gajos são sempre mais ou menos da mesma altura. Tinha piada se tivesse o dobro da altura do outro. Porque são gêmeos, não é? Porque são gêmeos. Tipo, imagina que era o Schwarzenegger e o Danny DeVito, mas siameses mesmo, colados. Por um o Danny DeVito estava no ar sempre. Pois, a não ser que fosse o pé, não é? Se fosse o pé que fosse. Se fosse no pé. Mas gente, aí tinha a cabeça sempre de frente para a pila do Schwarzenegger. Também não era agradável. Portanto, como vês, não resolve. Ouvia a coisa. Mas pronto, continuemos para a terceira opção, ou como tu chamas. Está tudo nas mãos do senhor, que é uma noite escaldante, sexo, com três grandes febras, só que uma delas é a vossa irmã, e vocês não sabem qual é. Ok. Mas também repara, isso mas nem vais saber, não é? No fim sabes. E há sempre aquele ditado que é: coração que não sabe, pila que não quer saber. Porque se fores pensar nisso, já pode ter acontecido. Exatamente, se um gajo não sabe. Epá, está bem, mas, pronto, mas isto é mesmo irmã. Aliás, até te digo, volto a relembrar que no Pornhub há uma categoria só para isso. Tá. Mas estamos a falar do género Scooby-Doo, quando no fim, quando acaba, ahá, atira a carapuça, sou eu, a tua irmã, é assim? Não. Então. Quando vais para lá já sabes que uma delas é a tua irmã. Só que não sabes qual, não sabes, elas são todas bem parecidas e nem são parecidas contigo, felizmente. E depois ser uma parte bonita da família. Então, mas diz-me só mais uma coisa. A primeira... E o que tu podes tentar é evitar, estás a ver? Menos arrabadelas naquela que achas que é a mana, ou menos beijinhos na boca. Mas também corres o risco de estar só ali a malhar numa e parecer essa a tua irmã. Yeah. Isso é a magia do desafio. Porque ela é parecida com a parte africana da família. Então diz-me uma coisa: primeiro tu vais jogar com a lado e matam, aparece o teu irmão a matar gente, não é? Sim. Pessoas que não conheces lado nenhum. Sim, imagina, vais a, sei lá, a uma festa qualquer, um evento qualquer da empresa e aparece lá ele e mata toda a gente. Mas isso até pode dar jeito, vais à pastelaria, quando for para pagar, vais embora, não esqueces de pagar, porque fica lá aquele caos todo das ambulâncias da polícia. Pá, eu acho que o primeiro, não é? Pelo menos não fodes o teu irmão. O primeiro é muito filho. Não, mas imagina que estás num sítio e está lá a tua mulher e os teus filhos. Vai já matar toda a gente, cara. Não, pronto, a família está protegida. O único que está protegida. Está tá, bem, mesmo assim é chato. Não, é muito violento. Oh, não eras capaz de dar uma pinocada à tua irmã para salvar milhões de pessoas e de pobres e de crianças. Eu acho que já topámos aqui o fetiche do carro. estamos a falar, imagina, estás numa festa de Natal das crianças. Não matam os teus filhos, mas matam os filhos de toda a gente, caramba. Sim. Vai tudo bem. De miúdos. Achas, yeah. Não eras capaz de dar uma pinocada na tua irmã por causa disso? Para salvares os miúdos? Rapaz, há putos. Quer dizer, bem, eu acho piada. Se fosse por um sabre de luz, já eras capaz. Não é? Se fosse por um sabre de luz, já era possível, já era de pensar. Para salvar 30 crianças. Ai pá, eu já estou a pensar que ficar pendurado no tomate 1,40m de chão não é mala ideia. Que tu foste para qual, Pedro? Como é que é? Para a primeira? Eu vou para a primeira. Banho de sangue? Sim. Sempre, todos os dias, não é? Todos os dias. Eu já não vi mais ninguém no planeta. Começas a estar habituado. Ai, meu Deus. Fica rapida. Um gajo já comeu pastel de nata e... Olha, eu vou para as mãos do Senhor, caramba. Eu escolhi uma das três e fosse o que Deus quisesse. Podia ser que não tivesse mal nenhum e não houvesse problema. E depois como é que é? Eu sabia no final se tinha acertado ou não? Ou ficava na dúvida eterna se tinha feito alguma coisa? Vamos lá ver uma coisa. Vocês não podem escolher uma. As três vão lá estar todas nuas lá, não? Então, mas plantar as três nuas e eu só vou... Podes até virar mais só para uma. Só vou uma e só papo as maminhas às outras, não é? Sim, mas ela vai estar sempre a tentar meter tudo dentro no cu e assim a tocar-te e essas cenas. Vai ser ali um isso não tem problema absolutamente nenhum. Sim, mas também não sabes as tradições familiares do Carlos, não é? Claro, isso eu até agradeço. Até pode fazer parte lá nos Açores, os gajos, os irmãos. No fim, sabes se acertaste ou não, sim. Se quiseste, vira mais para uma, pronto. Pronto, então eu vou para essa. Escolhia uma e fosse o que Deus quisesse. Nas mãos do Senhor, como tu disseste. Chegas à orgia, a partir do momento em que te sai o sangue da cabeça e te vai para a gaita, acabou. Queres lá saber? Não, nem sabes onde é que estás. Já não queres saber nada. É só isso, o teu cérebro é isso. A certa altura só te interessa se é mulher ou não. Não te interessa mais nada. Sim, é verdade. Depende. Se for muito sangue cá em baixo, até pode ser um cavalo. Então, mas depois ficas triste, caralho. Ficas Carlos da Maia, meu. Epá, quantas vezes é que um gajo me mandou uma queca numa gaja qualquer e no fim sentiu-se triste e olhou para ela e pensou, foda-se. Isso foda-se para quê? Não é? Cheira. Sim, podia ter ido buscar o meu amigo, como é que era o amigo estranho? Como é que era? É o amigo estranho, né? Podia ter chamado o meu amigo estranho e em vez de ter. Podia estar em casa a ver televisão. Arriscava a última atenção, só porque o meu vizinho tem 2 metros. Se ele tivesse a minha altura, acho que escolhia a segunda. Ok. Pronto. Está feito. Então vamos lá falar. Qual é o tema? Que eu não cheguei lá. Irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs. Filmes com maninhos. Sim? Sim, Miguel, mais um tema espetacular, Miguel. Vamos a isso. Eu dividi este tema, pronto, trabalhei-o como já é costume durante uma semana. Dia e noite. E cheguei à conclusão que podemos dividir isto em 6 categorias, sendo que a sexta é a categoria do outros. Ok. Muito bem. Então temos a categoria dos irmãos tontinhos e doentes. Ou doentes, ok? Uhum. Onde okay. Eu meti... O Rain Man, basicamente. Onde eu meti o Rain Man, exatamente. Eu pensava que não se podia falar no Rain Man. Tínhamos combinado não falar, mas afinal a minha primeira categoria é logo essa merda. Rain Man, ok. Pronto. Deixa-me só ver. Já não me lembro quem é que realiza isso. Ronaldo, é o Barry Levinson, né? Ah, acho que é o Barry Levinson. É, tens razão, Barry Levinson. É, não é? Exatamente. Mas, um clássico também. Barry, já faleceu o Barry Levinson? Não. Não faço ideia, já abri aqui a página não. dele. Não, está vivo, está vivo. Está de vidas ainda. É melhor, tá vidas, é melhor fazer o especial, não é? É melhor rapidamente. É. Assim para aqui fora. Ih, nunca que tive coragem de pegar nisso. O cartagem é logo deprimente. Qual o movie? Qual é um filme? Da Sister Keeper. É com a Cameron Diaz, não é? É, muito triste, não é? Irmã até. Ah, sim, eu vi essa merda no autocarro, uma viagem de autocarro e desliguei. Mas... E, pá, não consigo ver esses filmes. Tem mais algum para esta categoria? Tem cancro, não é? Sim. É, assim uma merda. Não consigo. Havia aquela novela também que ela rapou o cabelo. Ah, não. A Camila. Nunca tive o prazer, mas deve ser espetacular. Porque depois a mãe teve que pinar com o pai original dela, que já não havia há algum tempo, foi lá escavacar para ter um bebê que pudesse depois salvá-la, e salvou e correu tudo bem. Isso é a novela, estamos a falar da novela ainda. Era a novela, sim. Ok, está bem, eu acredito. Tinha aquela boa, música Miguel. Da Lara Fabian. Qual, Miguel? Canta um pouco. Já passou. Não, já passou. Cai a noite na cidade. Quem é Lara Fabian? Eu estou um bocado à nora, deixa-me lá procurar aqui. Opa, é aquela música. Epá, nem não vou cantar. Por menos pensei que ia. Eu por menos assustei-me também. Lara Fabian. Je t'aime, será isso? Não, é aquela. I didn't come here to tell you. Estou a ver. Ah, ele... Sim, sim, Miguel, caga nisso. É o Love by Grace, acho eu. Oh, tá já aqui. Não quero saber, já não quero laços, saber. Laços Miguel. De família. Está ela aqui a rapar o cabelo. A merda foi vestida. Pai, não sei. Ah, não sabe, é merda. Não sei. Não faço não, ideia. É que daqui a um bocado vamos falar do Mulheres de Areia, se vocês continuam a fingir que não sabem. Do quem? Próximo... Mulheres de Areia? Mulheres de Areia. Estou curioso. É uma novela. Bem. Próxima categoria, irmãos em filmes infantis. Irmãos sei que vocês... em filmes infantis. Cheguei à conclusão, se vocês repararem, que a miúda é sempre mais velha que o puto, não é? No Jurassic Park, no Jumanji... Pá, isso pode obrigatoriamente não ser. Então diz lá um que não é. Tartarugas Ninja, eles são todos irmãos. São gêmeos. Eu estou a falar de irmãos em... é um filme infantil, sim, vá. Ah. Mas eu acho que as Tartarugas Ninja têm aqui para outros, se calhar. Mas o Jurassic World, por exemplo, são dois rapazes, não é? Ah, são, mas é o único. Mas quando é o... Pois, não sei. Não sei porque tu quer dizer. Sei cagar, não é? É que não há uma palavra mágica na merda do Google que descobre isto, não é? Tens de passar aqui. Pois não, dois dias carregar em botões. Terceira categoria. Sim. Preparados? Sim, sim, sim. Vamos embora. Irmãos que estão na merda. Virgens suicidas. Isso é da Coppola, né? Nunca vi. Mas já sabes como é que acaba? Não faço ideia. Não sabe? Então. Mas pelo título devem morrer, né? Não, eles ganham coragem de viver. Os dois. Esse filme eu pensava que fosse melhor porque a banda sonora era muito boa. O filme é bom, eu gosto. E agora há um muito parecido, turco, acho eu, que é o Mustang, ouviram falar? Foi nomeado para o melhor filme estrangeiro este ano. Por acaso ouvi falar há 15 segundos atrás. Olha, mas aqui tens também a Ana, neste Os Irmãs, não é? Neste... Ah, sim, sim, sim. E tens também o Frozen, não é? De certa medida. Acaba muito por bem, ter... Pedro. Aliás, o Frozen é tudo, não é? Tem uma irmã que não é bem retardada, mas tem um problema. Tens uma irmã que está na merda, não é? Porque foi abandonada e a outra gosta dela. Eu acho que o Frozen é capaz de ser o... É transversal? Será? O arquétipo é o filme dos filmes de irmãos. Muito bem, azeitona. Só faltou dizer o arquétipo da perfeição para ser uma azeitona. E o American History X também encaixa-se nos Irmãos da Merda ou não? Encaixa muito bem, tínhamos esquecido desse. Mas qual deles é que está na merda? Estão os dois, porque aquilo mora, estão sempre na rua à pancada. Morre. Exato, já boa, Miguel, para quem não viu, é espetacular. Não disse qual é. Boa, Miguel. Ainda bem que não contaste que há uma cena que se parte os dentes no passeio, senão estragavas logo a melhor cena ao pessoal. Não, porque eu por acaso não conheço o filme, só o jogo da Wii, dessa parte. Há um jogo da Wii do American History X. Sim, nessa parte tens de bater com o pé com força até. Já me deste barro. Conseguiste partir da pessoa. Bem. Muito bem. E o The Fighter, que é com o Bale muito magrinho e com o Wahlberg, também é irmãos da merda, ou não? Também nunca, é um bocado. Nunca vi. Eles são bandidos ou não? Não. Não sei, é, nunca vi. É que eu tenho aqui uma categoria que é irmãos do crime. Ah, não, isto é do boxe, não sei se eles são bandidos ou não. Não, acho que não. Então fica nesse ideia. Também, fica nesse. Está bem. Muito a secretária está a tomar nota, ela está. Aponta isso tudo. Na ata isto vai sair tudo, depois quem quiser sacar em PDF já sabe. Sim. Muito bem. No sítio do costume, 4. Na tenda mais próxima. Sim, é só pedirem uma fotocópia. Irmãos gêmeos. Gêmeos. Gêmeos. Step Brother, não era? Hã? Aquele muito parvo. Step Brother, sim, não sei se é com o Will Ferrell ou o que é que é. Mas eles não são gêmeos, já sabe. Não são gêmeos? Eu tinha ideia que eles eram tipo... É os gêmeos, não é? O filme Gêmeos é que são os irmãos gêmeos. Exatamente. São muito parecidos, os Schwarzenegger e o DeVito. Os gêmeos do Matrix Reloaded. Também. Sim, sim. Cabelo branco. E a Lindsay Lohan tem um filme da Disney que é o... Ah, é tão bom. Vai para mim, vem para ti. Muito bom, gosto imenso desse filme. Não, tive não vos vou dizer que tenho o DVD aqui à minha frente, na prateleira. Ou então tens aquele filme espetacular do David Cronenberg, que os gajos são os dois ginecologistas, não é? Exatamente. Que é o, como é que esse filme se chama? O Jeremy Irons, e apaixonam-se por uma gaja. Já falámos disso. Já falámos disso outro dia. Também tem para aqui o DVD alguns. Uma gaja que tem a vaginácia perfeita, não é? O filme do Cronenberg é o Dead Ringers. É isso mesmo. Exatamente. Também nunca percebi bem porque é que ele se chama Dead Ringers. Estamos ainda nos irmãos gêmeos, Miguel? Estamos ainda. Quantas categorias faltam? Faltam duas, sendo que uma é dos outros. O outro, qual é a próxima? Só para... Mas ainda não acabaste dos gêmeos. Ah, ok. Então qual é que te falta? Ainda falta 30% dos filmes do Van Damme, que são com gêmeos. Ah, olha. Verdade. Olha, bem olha. Visto, isso parece, não me estava a lembrar. Este episódio verdade. Parece quase uma amálgama de nalgas, não é? Verdade, muito bem lembrado. Parece daqueles episódios saudosistas, não é? Com bocados de outros episódios. Também podes meter aqui 75% das telenovelas da TVI, não é? Já que é para falar. Sim, a outra que até era uma cega e a... E era aqui que eu ia falar do Mulheres de Areia, que era com a Glória Pires, que eram duas gêmeas, uma era boa e outra era má. Mas a má depois parece que falece e a boa fica no lugar da má. Se quiseres eu digo, pois era. Lembras-te, Pedro? É verdade, sim senhor. Era espetacular. E tinha aquele genérico que era: e à noite vai ser lua cheia. Muito bem. Ai, o Miguel, tu para cantar e sai da tenda, por favor. Ai, meu Deus. Quinta categoria. Irmãos e aquelas irmãs, as Olsen, também devem ter feito uns quantos filmes de gêmeos, né? Fizeram. Até porque elas são gêmeas. Mas elas são terríveis como atrizes. Elas são boas como enfeites, não é? Peças de decoração. Não, não, eu acho que elas são muito ricas. A gente já falou uma vez. Não, mas a Olsen da Marvel já é boa. Não, essa é boa, mas aquelas duas gêmeas. Mas uma são delas terríveis. Está na Marvel. Essas duas são horríveis. As mais novas, não é? Sim, a mais velha, a mais nova está na Marvel. Nova, yeah. E estas duas mais velhas são as gêmeas. Aí a mais nova é a irmã destas? É uma da Mary Kate e da outra, já não lembro como é que chamava a outra. Mas estas gajas são muito ricas, não sei se vocês têm noção disso. Sim, mas elas são herdeiras de uma merda qualquer, não é? Não é, porque não é só por ser herdeiras, elas têm tipo uma linha qualquer de uma marca qualquer de luxo, uma coisa qualquer. Fazem dinheiro todos os anos, que é uma coisa maluca. Entram sempre naquelas listas das mulheres mais ricas dos Estados Unidos e não sei o quê. E a irmã coitada tem que andar a trabalhar na Marvel, não é? Pois, pelo giro, nem sabia que a irmã estava. É que a irmã mais nova era destas. Scarlet Witch. É a Scarlet a Bruxa. E gosta lá do outro moço que é o Visão, que é um pano neurótico. Pois é. Não fazia ideia. Sei que vi uma vez um artigo que estas gajas são muito ricas. São uns empresários de sucesso lá nos Estados Unidos. Sempre é melhor rumo do que Britney Spears e Lindsay Lohan, etc., que se meteram nas drogas, não é? Se calhar também se metem nas drogas, dá-me ideia. Sejas se calhar é menos. Ou sejas assim. Menos. Bebem menos, se calhar. Bem, quinta categoria: Irmãos do Crime. Padrinho. Certo. E Antes que o Diabo Saiba que Morreste. Pá, um filme agora deste ano que até está aí em altas para tudo o que é prémios. Que ainda é não o, vi, ainda não vi. Que é o Rio. Como é que se chama? Hell or High Water. É com irmãos, não é? Custo custar, não é? Sim, sim. Tem, é um filme muito bom. São dois irmãos no crime. São dois irmãos no crime. Tem que ver, tem que ver. Também tem que ver. Esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom porque tens, tanto do lado do crime como do lado da lei, tens personagens muito complexos e tu identificas-te com os dois lados. É uma coisa muito bem feita. Não há demonização de nada. Toda a gente tem razão. Pronto. O outro. Tem que ver. Chegamos à categoria de outros, onde também temos séries TV. Então, temos o Música no Coração, com aqueles irmãos todos em fila. Dois filhos adotados. É no outro. Isso. Hã? Filhos adotados, não é? Ainda não falámos, deve ser no outro. Já, ah, não. Sim, sim, sim. Não, diz. A Matilda, Espalha Brasas, por exemplo. Eu gosto muito da Matilda, sim. É um bom filme. Sim, sim, sim. Todos aqueles filhos em que. Aqueles filmes em que os putos descobrem que são adotados. A Annie também é. Quem é? Não é? É aquele musical, não é? A Annie, que era ruiva e agora é preta. No remake. Canta aquele It's a Hard Knock Life. Só tu é que vês isso, Miguel. Não sei se já percebeste que mais ninguém vê. Tenho. O meu cérebro está-me a devolver zero ocorrências. Olha, encontrei aqui um aqui à minha frente, aqui na prateleira, que no título que eu tenho que mandei vir de Espanha o DVD é Dos Chiflados e Onde Fiambre. Que é o Man Network, que eu não sei se eles são irmãos no filme, mas na vida real são, que é o Charlie Sheen e o Emílio Esteves. Pensava que era o Como é que se chama o filme? Em inglês é Man Network, a versão que eu mandei vir de Espanha do DVD Go é Dos Chiflados e Onde Fiambre. Que é um fiambre? Não me perguntes porquê, não sei. Um fiambre é um fiambre mesmo? Ou é não faço tipo... ideia, não sei. Não são perguntas, esta tradução de onde é que vem, que eu acho que nunca vi isso que é o filme. Mas ainda em relação aqui aos irmãos, esta série e outras engloba tudo. Mas eu acho que há uma categoria muito importante que tu não falaste, Miguel. Que é uma categoria que nós nem sequer podemos dizer que filmes já que lá acabem dentro. Não, não. Também, não. Também, esse tens o Dreamers. O Dreamers não é bem incesto, não é? Porque eles acabam por nunca andar nus para um lado e para o outro. Do Bertolucci. Sim, sim. Nós nas nossas casas, com os nossos irmãos. A Eva Green, a Eva Green e a sua farta pintelheira. Sim, sim. Mas, por exemplo, há uma categoria que eu penso que nem sequer se pode dizer filmes que lá se colocam dentro, que é a categoria dos irmãos imaginários. Não é? Eu consigo lembrar-me pelo menos dois filmes para pôr nessa categoria, mas não posso dizer nenhum. Para não se vai lá. Não é? Porque se um gajo vai dizer alguma coisa, as pessoas já sabem o que é que vai acontecer. E agora que ninguém te está a ouvir, conta lá. Não, é que é uma categoria completamente refém disso, não é? É fodida. Coitada. É fodida. Há categorias que não merecem mesmo. Mas agora que falaste da Eva Green e uma bruta pintelheira, epá, eu se calhar vou mesmo para a terceira. Para a terceira, ainda posso ser, não sei, já não lembro o que é que tinha escolhido, mas para a terceira, porque pá, se a minha irmã foi Eva Green com uma bruta pintelheira, não quero saber. Portanto, já não lembro o que é que escolhi, mas vou mesmo para a terceira. Está bem? Só para corrigir aqui as coisas. Olha, fica. Pedro, continuas a matar toda a gente à tua volta? Que fica sendo, tem ata, que o Carlos mudou a opção dele para fazer. Eu nem lembro se tinha escolhido ou não essa, mas escolheste esta, vincado. Irmãos, foi essa, então fica foi. Vincado. Já não lembro se tinha escolhido o meu vizinho ou essa. Muito bem. Ou foi o teu vizinho? Se calhar já não me lembro. Fazer o vizinho? Não me lembro, pois quando ouvimos o episódio logo vemos. Não, mas olha, uma destas, por falarem e para acabar, não sei, que já estamos aqui há algum tempo, séries em que se fala de irmãos é o Dexter, não é? Que o Dexter cabe em todas as categorias, não é? O irmão adotado. E também, a certa altura lá de uma temporada daquelas fraquinhas quase a acabar, a irmã começa a ter uma panca pelo Dexter. Exatamente, deixa ver. O Dexter é mais um. Mas ele é adotado. Ele é adotado, ele é irmão do crime. Sim, ele sim, sim. Tinha um irmão gêmeo. Não, tinha irmão gêmeo. É transversal, não era gêmeo. Ele tinha um irmão, que era o da carrinha, o E que também era imaginário numa série. Numa das temporadas era imaginário. Ele também, exatamente. Como um pai, pois. Sim. E além disso, tinha a cena da atração sexual da irmã, que depois nunca mais ninguém ouviu falar. Ela houve uns episódios que sentiu-se atraída por ele. Ah, depois passou-lhe. Depois passou-lhe. Só para finalizar, uma série muito boa sobre irmãos que está a dar agora no Netflix, chama-se Bloodline. Isto é a parte séria do episódio. É um conselho. Fica aqui. Mas já ouvi dizer que é um bocado parado, não é? Não, mas vale a pena. É um slow burner, sim. Não é uma coisa carregada de ação. Pá, mas está muito bem interpretada. O meu é do Michael Bay. Tem o tem o Benz Mendelsohn, que é agora o mau do Rogue One, um dos maus. E é um grande ator, e pá, aí recomendo. Se o Rogue One é o quê? Um Star Trek novo que vai sair? Olha, estás a brincar, não estás? Estás a provocar. É para a pirraça, é? Claro, só para fechar. É para a rixa do ar. Bem, não vale falar do que o Dustin Hoffman faz de monguinho, caralho. Está bem? O Rain Man. Foda-se, eu passo-me com esse filme. Ah, desde assim, caralho. É, o filme é bom, eu sei, mas é pá, irrita-me um bocado. Está bem, estou pronto, já tenho aqui a ver. Nunca vi todo, sem ser no canal. Nunca viste? Não, vi a primeira vez, mas nunca mais vi. É, deves ver poucas vezes. 75 fans, sim, fans, sim, fans, sim, fans. É esse, é esse mesmo. No casino.